77601. Repita, senhor. Muita chuva em Porto Seguro? Não, estava tranquilo, só estava nublado. Porém, sem chuva. Sem chuva. Está nublado, inverno, mas está com ótima visibilidade. E sobre Ilhéus? Ilhéus encoberto e tinha formações. Informações de lá pra cá, todas são Paulo Salvador, Buenas Lutas, 3197, sentido a Romeu Galeão. 3197, Galeão, ciente, agora instante cópia. Aguardando. É autorizado 380, viado piso 1-0, após conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 1208, acione 5063. Então, 3197, ciente, autorizado Galeão, nível 3. 80, Viampers, Zulu 10, 10 MAP. Decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bridge, 1208, controle 5063, transponder. 3197, fechamento correto, respondendo para fracionamento. 3197. Salvador, boa noite, até 3567, para Brasília, 380, ciente. Ciente, da 3567, falando qual a autorização. Brasília, autorizado 380, vira o piso do 17, decolada 10, primeira curva à direita, saída arbor, após elefo, controle 120, decimal 8, acione 5570. Brasília, nível 380, pela âmbito do 17, decolada 10, pela direita, perfil da saída arbor, transmissão elefa, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 570, voltando 3567. 3567, cotejamento correto, respondendo para congestionamento. Salvador da 103197 para pushback estacionamento, portão 8. 208 está limpo, pode táxi. Autorizado, pushback estacionamento. Prossegue, Guardião 01. Autorizado, Guardião 01. Quatro, desça para 5.000 pés, ajuste 9012, autorizado a chegada. Mais Base Taxi, Tiltan 3. 197. 151 a bordo, com 3 horas e meia, Campinas. 3197, utilizando o táxi via Taxi Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chame Torre, 118.95, que é legal, 0112, boa viagem. Sente Índia e Alfa, 1295, tá atento. 197. É o quê? Claro. Salvador da 3567 para pushback, está no mesmo medo. 3567, quando é que de solo que após a passagem da aeronave também na companhia sua retaguarda, está livre de puxa costa. Quando era na companhia da retaguarda, iniciando 612 da 3567. Guardião 01, chame torre em 18, décima 95, tá bom, Fonso? 18, 95, grato pelo apoio, Guardião 01, boa noite. Ready to contact descent level 080, clear the bounce, arrive. Canadian 0012. Está autorizado, reporte solo controlado, vento 090 graus, 07 nós. Autorizado, reportará no solo controlado, guardião, onda grau. Siga Guardião 06. Sim, reporte para ingresso no 735, Guardião 06. Novo ponto de espera da 10, pronto, Tan 3, 197. Tan 3, 197, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090, grau 07 nós. A linha decola pistão no 0, Tan 3, 197. Guardião 06, autorizado, ingresso no 97, até o PAT 5. Guardião 01, no sala 18, frequência livre. 3197, decolada 19, chame controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Super, boa noite, San 3197, subindo 360 na Dael. San 3197, contato radar na decolagem, suba para o 380, mantém o perfil da saída da Dael, lida 20. No perfil 3197. Volo 884, desce para 2.000 pés, livre de restrições de altitude, autorizado sinal ILS, em forma estabilizada. 2.000, livre de restrição de SAP, autorizado por sistema, informará estabilizado, 1.884. Azure 851, descend 5000 feet, can 81012. 5000 feet, can 81012, authority, confirm. Poderia confirmar a informação em táxi? 1-0-1 a bordo, 101, 4 horas de dirigir, não vai fazer nada, é tudo. Então, 3567, utilizado táxi via Fátima 1 no Índia e Alfa, no ponto de esperado 1-0, chame torre. 1-1-8-9-5, QNH-1-0-1-2, boa viagem. Fátima 1 de Alfa, ponto de esperado 1-0, torre 2-2-9-5, cotinho 3-0-1-2, 3-3. Comandante, uma boa noite. Zone LS 1884. 1884, complete sinal ILS Activation, plano 8, decimal 9, recompo. Confirma, você fez a torre, 1884? 11895. 295, 18, desastrato. Salvador, gol 1884. 1884, muito boa noite. Ajuste no 0, no 2. Aguarde autorização para pouso, pista no 0. 1012, aguardo 1884. Juro 97, chame agora centro Recife em 125, na perna 3325, vamos. 1251-3325, centro 3197, uma boa. O gol 1884 é autorizado, pouso, pista no 0, vento 090 graus, 07 nós. 0 pouso, 10, 1884. Canto 3567, decolador 26, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, boa noite, canto 3567. Controle 1208, acione 5113. Approach runway 10, report tele. Boa noite, Salvador, boa noite, Tandra 567. Boa noite, Tandra 3567, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, não tem perfil da saída arma. 380, perfil da Arbor, outra 3567. Com 1884, salos 28, livre à direita, chame solo em 121, décimo 9. Salvador 1884, táxi via Alfa Juliette, quanto ao 09. Alfa Juliette, quanto ao 09. 851, 1 mile to Walt Marker, clear the left final approach, can check now tower 180, decimal 95. 51895, we establish 10 source 851 for now. Tower of good evening, source 851, establish 10. Everyone, can I 8 1 0 1 2, could you confirm me?